Transmania, Transamérica, você ouvindo aí o som da Vanessa da Mata aqui na nossa programação. É tudo o que eu quero ter. Antes tivemos também Drake e Clean Bandit abrindo a segunda hora do Transmania desta quinta-feira. E eu recebo neste momento aqui no estúdio da Transamérica a visita do Luiz Moreira, ele que é gerente geral do grupo Dreams, que administra aqui em Foz três atrativos aí, o Dreamland, Museu de Cera, também o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui, porque temos uma novidade bastante bacana para a comunidade aqui de Foz do Iguaçu e que tem também seu lado social. Sim, nós estamos lançando aí a nossa campanha solidária, né? E essa campanha agora é pensando nas crianças carentes, né? Que é a campanha do leite em pó, né? O morador aí, ele tem um desconto na bilheteria, ele trazendo o leite em pó, ele tem direito às três atrações com um preço diferenciado. Justamente esse preço, ele acaba sendo um desconto aí para os moradores. Como é que fica? Trazendo uma lata de leite em pó, como é que fica? As três atrações, o Maravilhas do Mundo, o Museu de Cera e o Vale dos Dinossauros, fica por R$30. E só para título de comparação, sem a lata de leite? R$60. Portanto, um desconto de 50% que está sendo oferecido pelo Museu de Cera, pelos demais atrativos. Serão essas latas, elas serão repassadas para várias instituições. Vocês já Sim. definiram quais instituições? Nós estamos ainda a definir, né? Tem o núcleo da criança carente, né? E aí a ideia é pegar aí duas, três instituições e distribuir esse leite, não focar numa só, né? E como é que surgiu até a ideia de fazer essa iniciativa? Alguma experiência anterior? Como é que surgiu a ideia? Desde quando abriu o museu, nós fazemos sempre campanhas. É a campanha do agasalho, já fizemos campanha do brinquedo, já fizemos campanha, participamos com outras emissoras em materiais escolares, né? E aí decidimos agora nessa fazer a do leite, porque a gente vê aí a situação que se encontra o país e algumas instituições precisa. Chegamos a essa conclusão que o leite seria o carro-chefe dessa nossa promoção aí. E é uma ação que vai se estender ao longo de todo o ano, até o finalzinho de dezembro, ali? Sim, até o final de dezembro. Portanto, mais uma opção aí para você que não conhece ainda ou quer visitar de novo, né? Precisa levar alguma documentação para ter esse benefício? Como é só comprovar. Qualquer conta, qualquer documento que comprove que a pessoa mora aqui, né? Essa promoção, ela é válida, ela é individual. Cada um tem que levar um leite, né? De preferência em pó, porque nós não temos onde armazenar o leite líquido, né? Para que tenha esse desconto. Então, a promoção, ela é individual. Cada um tem que levar uma lata de leite em pó ou um saquinho de leite em pó. Não precisa ser de marca famosa, marca conhecida, leite caro, nada. É um pacote de leite ou uma lata de leite para ter validade na promoção. E vamos falar sobre esses atrativos, né, do complexo, começando pelo Museu de Cera, que foi o primeiro atrativo, né, e é justamente o carro-chefe. A pessoa que for visitar o Museu de Cera, o que é que ela encontra lá? O Museu de Cera hoje ele tem mais de 90 personalidades mundialmente conhecidas, né? Então é de filmes, de desenho, de música, de séries, né? Então é um lugar muito bonito, lugar muito atraente, é um lugar que você não tem tempo para ficar, você entra e fica o tempo que você quiser fazendo visita ali, vendo as personalidades, né? É um lugar muito agradável. Vale dos Dinossauros, que é outro atrativo aí que chama atenção principalmente do público familiar, como é que ele funciona? Sim. O Vale do Dinossauro, ele é aberto, né? É o céu aberto. E é um lugar também muito agradável, com muito verde. Nós temos ali 21 dinossauros onde se movem, reproduz o barulho dele mesmo, interagindo ali com a natureza, mas não deixando de ser um vale. Muitas pessoas falam, mas um parque dos dinossauros. Não, é um vale mesmo. Nós tentamos reproduzir o máximo possível o vale. E é realmente algo que chama atenção, porque alguns desses dinossauros que estão ali, é tamanho natural, alguns metros de tamanho, né? Tamanho natural. Nós temos ali o nosso gigantossauro ali, que ele tem 12 metros de altura por 21 de comprimento. É o tamanho original dele, né? E é algo que chama realmente a atenção. E o Maravilhas do Mundo, como é que funciona? O Maravilhas do Mundo são réplicas de pontos turísticos mundialmente conhecidos e visitados, né? Então é a réplica da Muralha da China, Taj Mahal, Torre de Pisa, Torre Eiffel. Então também são cenários montados, né? Um cenário que interage com a réplica. E é um lugar também onde você não tem tempo, você pode ficar à vontade, batendo foto, né? Temos cenários onde oferecemos as nossas fotos. Então é um lugar bem agradável, com ar-condicionado, com banheiro. Cada cenário tem a música de acordo com a miniatura do atrativo. E é realmente aí, a gente já conversou, né, em outras ocasiões sobre os atrativos. Não são os únicos atrativos ali, pelo menos que vocês preveem instalar aqui em Foz do Iguaçu. O que é que vem de novidade por aí que vocês estão planejando ali no complexo? Essa semana nós tivemos até a visita do nosso engenheiro aí, e agora nós estamos finalizando os dois projetos, que é o Hollywood Dream Cars, que é um museu do carro clássico, né? As pessoas às vezes misturam o museu do carro antigo. Então você imagina com Fusca, com Brasília, com, né, Fiat 147. Não, o nosso ele é um diferenciado, ele é um carro clássico, é um carro voltado para Cadillacs, Rolls Royce, Jaguar, né, Continental, Lincoln. Então são essas marcas de carros. E também a Harley Motor Show, né, que é o museu da Harley Davidson, interagindo com um bar temático, que durante o dia esse bar funciona também, mas até então é direcionamento para o museu da Harley. Claro que você vai poder tomar um chopp, uma água, um refrigerante, enfim. E à noite ele será voltado para um bar temático, né, para a cidade, para eventos, para festas de final de ano, festas de aniversário. É um produto assim muito bonito mesmo. E é, portanto, também um produto que agrega, né, mais tempo de visitação. Sim. Aqui aos visitantes, aos turistas que vêm para a nossa região. É uma opção a mais de lazer também, né, para a população local, e que vale a pena conferir. Você ainda que não conhece ou quer visitar de novo, aproveite aí, né, o passaporte promocional com a doação de uma lata de leite. Estará custando quanto nesse período? R$30. Vale a pena, portanto, participar desta ação. Conversei aqui com o Luiz Moreira, gerente-geral do Grupo Dreams. Para saber mais, há algum endereço na internet, alguma página no Facebook onde dá para se informar? Sim, nós estamos lá, Museu de Cera, no Facebook, né? E também na internet, Museu de Cera, Foz do Iguaçu. E também temos nosso telefone, que é o 3527-8100. Segunda a segunda, das 8 às 18, nosso horário de atendimento. Não é que às 18 horas fecha, tem que sair. Não, 18 horas, se você chegar às 17h59, você pode comprar seu ingresso, entrar e fazer a visita no tempo que for, que vai ter um funcionário para atender você lá. Ou seja, 18 horas é o último horário para entrar, mas pra não entrar, é o horário que fecha. Não é horário para sair. Vamos só repetir o telefone aqui para quem 3527-8100. Luiz Moreira, muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica, e que essa iniciativa, né, de arrecadar aí as latas de leite consiga bons frutos ao longo do ano. Claro, com certeza. Obrigado vocês da Transamérica pela oportunidade, obrigado a todos os ouvintes, e fica o convite para vocês aí, ouvintes, conhecer o Museu de Cera, que é um lugar realmente encantável. E leve seu leite, vamos ajudar as pessoas que precisam.